te como faca de dois gumes, tipo a palavra. Balança a estrutura, seu caráter se abala. O inimigo, a sentinela que não dorme. O mundo te oferece, mas não se conforme. A verdade é isso aí, é dedo na ferida, quebrando os grilhões, toda chaga cicatriza. De tudo o que vejo estampado no semblante, um coração petrificado que não consegue ir adiante, estagnado, parado, sem forças pra lutar, com vontade de fugir, já pensando em recuar. Jesus, subindo Golgotá, cada gota de sangue me dando forças pra lutar. Eu vejo Jesus, subindo Golgotá, e sua voz no meu ouvido, não desista de sonhar. Ele disse vai, eu disse eu vou. Eu chamei de pai, ele disse eu sou. Esse é o time, esse é o banho. Ele à frente, nós segue avante. Ele disse vai, eu disse eu vou. Eu chamei de pai, ele disse eu sou. Esse é o time, esse é o bang. Ele aprende, nós segue a mãe. Disse Deus, haja luz e a luz acendeu. Disse Elias, manda fogo, tio, e o fogo desceu. Disse Jesus, vai, pegue pra todos os loucos. Eu disse vou, e ainda entrego a minha de troco. No calabouço ou no fundo do poço, avisa que a luz chegou. Quem é herdeiro do trono, anuncia, faz favor, que a salvação chegou, mas é só pelo Senhor. Quem quer glória mais que ele, pega o beco, faz favor. É só por isso que eu respiro ar. É só por isso que me ouve falar. Um, dois, já tá pronto o bang nesse instante. Segue avante, sem tempo nos reclame. Plim, plim, meu foco não está no din-din. Vem pra mim com lentilha, eu digo qual é o fim. O time é sério, é muito mais que ministério. É sonhar com o tempo melhor e dar a vida sem mistério. Ele disse vai, eu disse eu vou. Eu chamei de pai, ele disse eu sou. Esse é o time, esse é o banho, ele à frente, nós segue avante. Ele disse vai, eu disse eu vou. Eu chamei de pai, ele disse eu sou. Esse é o time, esse é o banho, ele à frente, nós segue avante. Se é louco, tá com nós, chega mais na unção. É Jesus no comando e nós na pregação. Tá escrito, eu farei coisas maiores que o mestre. É só ter fé pra cê ver que o milagre acontece. O escolhido nasceu pra falar do amor de Deus. João Batista foi exemplo na correria com os seus. Se entregar de verdade, se for preciso a vida, pois a vitória é certa pra aquele que acredita. Veja a fornalha e o fogo, é de coçar a cabeça. Olha a cara do rei ao ver que o fogo é besteira. Aos que tão firme, a verdade é armadura blindada. Não adianta quadrada contra a palavra sagrada. A união tá formada de Brasília a Curitiba. Unção de ponta a ponta na levada, muita rima. Sigla fé, banca de cá, chegando pra somar. Demorou, mas tamo aí pro inferno abalar.